Várias doses de morfina, se liga na fita. Chacal na rima, mente terrorista. Pronto pra botar pânico no seu sistema moralista. Chame a polícia, que louco tem malícia. Animal furioso, bicho solto, sem vacina. Faço meu clima, sem demagogia, sem mentira, sem hipocrisia. Hip hop é minha sina, sou cria de periferia. Observe, filma, ameaça viva. Que vem do gueto, mas a sede aqui é de justiça. Mais uma alternativa, futuro sem perspectiva. No ponto de partida, jogando na ofensiva. Fascino fascista, no hip hop especialista. No cego oculista, longa vista, cela vista, polícia nazista. Na procura da cidade perdida, escapei de mais uma revista. Eu posso não ser velocista, mas eu também tô na correria. Bem longe dos homicidas, não quero ser a próxima vítima. Muito louco de cocaína, de esquina a esquina. Valorizo minha vida, aí maluco. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu quero é mais, mais, mais. Eu tenho que seguir em frente, tenho que olhar pra frente, experiente. Não posso permitir que nada abale minha mente. Nem tente no skate, que aqui é diferente. Sobrevivente, combatente, a causa do incidente. Me declaro inocente, mas infelizmente me condenaram por agir de forma consciente. Me prova a nossa gente, que sente de repente. Mas nunca quebra a corrente, sempre ciente, paciente, persistente. Viver dignamente, frente seu oponente. Tipo, o rato e a serpente, o povo o presidente. O ladrão o tenente, o juiz o assistente. O funcionário ou o gerente, culpado ou inocente. Sinceramente, pense quem é mais negligente. Vence por forma displicente, no bote o aguardente, na boca entorpecente. Elimina o combatente de forma eficiente, tornando ausente no presente. Futuro a Deus pertence, inexistente. Atitude pouco inteligente, descarregue seu pente. A maior arma na mente, atire de forma mais independente. Pois valente morre de repente, sem dar adeus aos seus parentes. Vejo isso diariamente, parece que ninguém entende. Se defende, ontem, hoje, amanhã e sempre. Pois o que é demais, aí maluco. Eu quero.